de um mundo inteiro me deixar. Meu melhor amigo me trair. Pode meu amor me abandonar. Pode a esperança me mentir. Pode a minha mãe me rejeitar. E o meu pai não queira mais me ver. Pode até a sorte me enganar. Minha própria vida me esquecer. Quer que eu diga em meio a tudo isso que acontece? Já me acostumei com isso. Ser o quê? Ser pisado por alguém. Pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar não ninguém. É assim que acontece, não é? Mas a vida é assim mesmo. Aleluia. Eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volta ao ponto de partida. Peça a Deus pra me guiar. Olhando para o céu, eu digo assim, ó: Jesus não vai me abandonar. Vai sempre estar perto de mim. E se o mundo me esquecer, a sua voz vem me dizer: meu filho, escuta bem, ei, meu filho, eu estou aqui. Não, não, não, você que vem adorar Jesus, levante a mão e adore ao guerreiro aqui, ó. Ele não quer te ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vai te ajudar e te dar forças pra vencer. E se a vida complicar, a sua mão vai te ajudar e te dá forças pra vencer. Só dá glória a quem tem glória, quem veio adorar Jesus. Levante a mão e adore a Ele.